Um bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Quando a dona Neidinha se referiu na prece, na festa, que é uma reunião como essa, que a gente não tem a noção do que se passa num ambiente espiritual num momento desse. E realmente, quando a gente abre a nossa percepção, a gente torna o nosso coração acessível, a gente consegue, pela intuição, perceber o que há de extraordinário numa reunião tão simples, num ambiente tão simples, tão desprovido de qualquer aparato material, mas que no seu aspecto espiritual, na sua dimensão espiritual, traz um significado muito grande, traz uma expressão de alegria muito grande. Que possamos nós, no futuro, termos a percepção disso. As próximas encarnações, à medida que a humanidade evoluir, a gente possa valorizar mais esses momentos que são tão especiais. Porque normalmente o homem ele dá muita atenção ao mundo exterior. Poucas pessoas ainda, comparando com a quantidade de pessoas que tem no mundo, têm a percepção, conseguem saber o que se passa espiritualmente em torno delas, enquanto que a grande maioria está aí preocupada só com eventos exteriores. Mas pela oração, pela introspecção, a gente pode perceber desse ambiente extraordinário que se passa numa reunião tão simples. E a humanidade, ela tem ainda muito a aprender sobre a vida espiritual, sobre a realidade espiritual. Para a gente poder perceber um pouco disso, o homem ainda não tem o conhecimento total da realidade espiritual do céu. Nem os médiuns mais expressivos que nós conhecemos, nem aqueles mais espiritualizados que já pisaram aqui na Terra, conseguem perceber toda a dimensão de vida que existe. Porque a vida ela se desdobra em tantos planos, em tantas dimensões, nós temos algumas notícias sobre elas. Mas é só quando nós estivermos vivendo essas grandes realidades é que a gente vai poder ter essa percepção, essa compreensão de como é toda essa vida, de como é toda essa grandiosidade que nós fazemos parte. Nós não conseguimos ainda nem perceber tudo o que existe no nosso mundo material. Quantas descobertas o homem vem fazendo nas últimas décadas sobre a realidade do mundo material que ele habita. Se a gente pensar do nosso comecinho lá como humanos até hoje, a ciência diz que há algo em torno de 100 mil anos de evolução da nossa espécie. Só no último século, século retrasado, nós fomos reconhecer a existência dos micro-organismos. Fomos reconhecer que existiam seres tão pequenos que apenas com equipamentos muito avançados foram possíveis serem vistos. Agora imagina a gente perceber toda a realidade de vida que existe. Nós temos que evoluir muito ainda. Infelizmente nós estamos nessa marcha, nessa caminhada. Felizmente nós estamos evoluindo, porque quando a gente compara a humanidade de agora com a humanidade primitiva, nós temos muitas conquistas já. Evoluímos bastante. Por mais imperfeições que nós vamos buscar na humanidade hoje, nós evoluímos nesses 100 mil anos. Estamos aqui na Terra, de alguma forma, aprendendo alguma coisa. E é por isso que hoje o nosso sentimento, nossa inteligência, nos direciona às questões espirituais. Porque estamos nessa caminhada, estamos nessa busca. E o homem vem desbravando não só o mundo material, mas o mundo espiritual há muitos séculos. Na verdade, desde que o homem passou a ter alguma compreensão da sua individualidade, ele passou a perceber o mundo que ele vivia, quando ele começa a se diferenciar dos animais, ele começa a criar os sistemas religiosos e ele começa a criar as interpretações sobre a realidade espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Essa longa trajetória que o homem vem na sua evolução material e espiritual habitando este planeta, adquirindo cada vez mais compreensão sobre a realidade espiritual. Quando a gente busca, através das pesquisas, através do estudo histórico, conhecer como pensavam as civilizações do passado, nós vamos ver que o pensamento religioso está na base de todas essas civilizações já extintas, já desaparecidas. Está na tradição deles inúmeras concepções sobre uma realidade além dessa vida. Esse homem primitivo que começou a construir esses sistemas religiosos, essa tentativa de explicar o mundo através da participação de seres invisíveis que comandavam a natureza, que comandavam os eventos da vida diária, esse pensamento, ele não surgiu do nada. Essa ideia da existência de uma realidade espiritual, de que existe alguma coisa além do mundo que nós habitamos aqui, ela surgiu a partir de fatos concretos. Não foi apenas uma tentativa de dar sentido a coisas que eles não compreendiam. Partiam de fenômenos espíritas, que é o tema da nossa palestra de hoje. O homem vivenciou, desde as eras primitivas, desde quando ele ainda não estava organizado em cidades, desde o momento em que ele começa a se individualizar, ele presencia manifestações espirituais. Ele presencia os chamados fenômenos espíritas. Ele presencia as aparições, ele presencia os fenômenos de vozes, ele presencia fenômenos de transporte de objetos, ele presencia inúmeros acontecimentos que na sua imaginação, que na sua ideia, eram atribuídos a seres fora desse mundo. E eles realmente estavam indo no caminho certo. Eles estavam realmente dando sentido àqueles fenômenos corretos. Não como hoje o pesquisador materialista costuma classificar. Pela falta de conhecimentos das leis naturais, o homem tinha que atribuir tudo ao espiritual. Por falta de conhecimento, ele vai criando a ideia do espiritual. Na verdade, o homem, ele cria a ideia do espiritual e ela se dissemina na humanidade, não é porque ele não sabia interpretar os fenômenos. É porque, de fato, existiam fenômenos que não tinham explicações. Não tinham como se atribuir a nada. Naturalmente que muita coisa o homem atribuiu à existência de seres espirituais e eram apenas decorrente das leis físicas que regem o planeta. Mas, assim como hoje existem fenômenos inexplicáveis diante desse nosso conhecimento, desse conhecimento que nós temos das leis naturais, o homem primitivo presenciou esses mesmos fenômenos. O homem primitivo, ele presenciou situações que realmente, até nos nossos dias, não são explicadas pelas leis físicas. E por isso que ele criou, então, o seu pensamento religioso, é por isso que ele foi gradualmente atribuindo essas concepções à existência de seres espirituais. Só que a sua limitação intelectual na época levou ele a atribuir esses seres espirituais a característica de divindades, seres superiores, diferentes da humanidade. Porque realmente, algo que era tão diferente deles, que produziam coisas diferentes deles, não podiam ser eles próprios. Aí, nosso estágio primitivo, a nossa compreensão ainda pouco desenvolvida, é que levou a compreensão, ou levou a entender que esses seres que estavam fora do mundo material eram divindades. E cada povo deu o nome que quis para essas divindades. Cada civilização criou o seu sistema em torno desses fenômenos. Naturalmente que ali se misturaram crenças e concepções errôneas. Mas a presença do fenômeno espiritual ali esteve presente em todas as épocas da humanidade. E ela chegou, através dos séculos, até os nossos dias. E esses fenômenos continuam se repetindo. Mas antes de a gente falar dos nossos dias, a gente relembrar um pouco como foram essas manifestações, né? Nós temos, no Egito Antigo, concepções sobre uma realidade espiritual, sobre uma vida após a morte. Nós vamos ter nesse povo muito forte as reminiscências que eles guardaram da realidade espiritual que eles viveram antes de chegarem aqui à Terra. Todos já devem ter ouvido falar que essas grandes civilizações do passado foram, na realidade, espíritos que viveram em outros planetas, em outros mundos, especialmente num que é conhecido, que é situado numa constelação cujo sol é conhecido aqui por nós na Terra como Capela, e vários desses povos vieram aqui dar uma alavancada na evolução humana. Vários desses espíritos vieram para reencarnar aqui na humanidade primitiva e trouxeram as suas concepções, trouxeram os seus conhecimentos espirituais, trouxeram a sua compreensão sobre a vida espiritual. Só que, naturalmente, limitados pela forma física do nosso planeta, não puderam expressar na totalidade todos os seus conhecimentos. Os poucos dessas civilizações que conseguiam ter lembranças mais nítidas das suas experiências antigas, das suas vivências anteriores, guardaram esse segredo de maneira muito intensa, porque a grande maioria das pessoas nessas épocas primitivas ainda não conseguiam conceber uma vida mais espiritualizada. Embora tivessem a intuição e a percepção dos fenômenos espirituais, eles estavam limitados ali pelo seu corpo físico a compreender a realidade espiritual. Como ainda hoje nós estamos limitados pela nossa vida no mundo material a compreender realmente como é a vida espiritual. Por isso que esses grandes mistérios ficaram perdidos no tempo. E o que seriam os grandes mistérios dessas civilizações do passado? Era justamente a compreensão da existência de uma realidade espiritual para o homem. O que hoje muitos estudiosos em várias áreas que têm, que buscam compreender quais eram essas concepções da época e que ficou esquecida, ficou sem registro, o que eles, na verdade, tentavam traduzir pelas suas crenças, pelos seus mitos, era essa realidade espiritual tão intensa que eles viveram e que eles não podiam expressar claramente naquele tempo. E que deixaram registrado através das suas lendas, através dos seus mitos, através das suas concepções religiosas, através das divindades que eles criaram. Tudo isso que eles tinham, não só os egípcios, mas grandes povos do passado, era, na verdade, a tradução desse pensamento, dessa ideia muito forte que eles traziam dentro deles. E que passou a ser reforçado pelas manifestações espirituais que a humanidade presenciava nessa época. E a humanidade foi evoluindo e essas manifestações sempre ocorreram. O fenômeno espírita, ele sempre esteve presente junto à humanidade. É isso que deu origem a muitas lendas, a muitas concepções sobre seres sobrenaturais. É interessante que essas concepções foram tão fortes, estiveram tão intensamente ali incutidas na mentalidade das pessoas, que até hoje essas tradições permanecem. Até hoje muitos povos conservam a concepção da existência de seres espirituais. Nós poderíamos lembrar aqui os nossos próprios habitantes dessa região que nós vivemos no planeta, que hoje chamamos de Brasil, que antes da chegada dos europeus aqui, antes de trazer as influências, as concepções religiosas que eles trouxeram, já tinham as suas concepções sobre uma realidade espiritual. O que eram as divindades dos indígenas? O que eram aqueles seres sobrenaturais a que eles atribuíam poderes mágicos? Era, na realidade, o mundo espiritual que eles interpretaram com os seus mitos, com as suas crenças, com as suas lendas. E se a gente for buscar todos os povos da humanidade, e até hoje muitas comunidades humanas ainda preservam as suas crenças nascidas desses fenômenos. Existem pessoas que vão tentar dizer que essa universalidade da crença na espécie humana é uma característica genética. Mas até hoje ninguém conseguiu explicar então como é esse mecanismo genético. Se tem uma base fisiológica para o homem crer, ninguém conseguiu explicar exatamente por quê. Aonde está o gene ou como ocorre a interação de genes que produziria no homem a capacidade de crer, de conceber. Essas pessoas que buscam essas explicações então materialistas é porque elas têm uma tendência sempre a reduzir o homem apenas à sua dimensão material. Porque ainda não perceberam a riqueza e a grandiosidade que o homem apresenta quando ele explora o mundo espiritual e a sua dimensão espiritual. Muitos ainda vão precisar passar por muitas experiências até perceberem, até começarem a entender que nós não podemos ser reduzidos apenas à dimensão biológica. Que nós somos um ser que apresenta dimensões muito mais amplas, que não só se expressam aqui nas nossas características emocionais, afetivas, na nossa capacidade de pensar e buscar compreender o mundo, mas muito mais pela nossa sensibilidade, muito mais pela nossa capacidade de perceber coisas que estão fora da nossa realidade mais concreta, mais imediata. Muitas pessoas extremamente simples apresentam características de pensamento muito avançadas. Pessoas que supostamente são ignorantes aqui, não têm o conhecimento do mundo, apresentam muitas vezes a percepção e a compreensão de certas realidades da vida material mesmo que está além de pessoas que foram muito intelectualizadas. Isso é uma evidência clara que o ser humano, ele tem uma dimensão de aprendizado que está além do mundo físico. Isso está surgido da onde? Da onde vem essa compreensão tão ampla que pessoas tão simples apresentam? Vem da própria conexão que elas estabelecem com o mundo espiritual. Muitas vezes são pessoas que são intuídas nessas ideias. E nessa grande intuição, nessa grande percepção que pessoas apresentam, nós temos aí também o fenômeno espírita se manifestando. Porque a transmissão do pensamento de um ser desencarnado para um encarnado, a capacidade que alguém tem de captar ideias que nem estão sendo veiculadas verbalmente, ela é também uma dimensão desse fenômeno espírita. Que normalmente nós pensamos que são só aqueles fenômenos mais gritantes, mais evidentes, a movimentação de objetos, os sons inexplicáveis, as materializações, mas essa capacidade sobre-humana que muitas pessoas apresentam em muitas épocas é uma manifestação espiritual também. E é isso que vem nos ajudando em nossa evolução e é isso que vem nos impulsionando no nosso trabalho. A nossa capacidade de receber essas intuições, de receber esse auxílio espiritual que na maioria das vezes nós atribuímos a nós mesmos. Que na maioria das vezes nós atribuímos a algo inexplicável que reside dentro de nós, que seria o nosso inconsciente e que é muitas vezes também nascido das nossas experiências em outras vidas. Porque como conceber alguém que não tenha tido tantas oportunidades no mundo, que não tenha tido oportunidades de desenvolvimento intelectual, apresentar conhecimentos que estão além, muitas vezes, da sua limitação ali cultural. Isso decorre também das suas experiências anteriores em outras vidas. Então nós percebemos que esse fenômeno espírita, essa interação do mundo espiritual com o mundo material, é algo muito mais intenso e dinâmico do que nós percebemos. Nós podemos pensar até que em muitos momentos nós somos, na verdade, o quê? Verdadeiros fantoches na mão de forças que atuam do outro lado da vida. Porque muitas vezes nós agimos por influência de ideias que nos direcionam e que não são nascidas em nós. São, na realidade, infundidas na nossa mente por seres que podem ser tanto bons quanto seres ainda muito inferiores que desejam, muitas vezes, apenas manter ali a sua dominação sobre outros. A nossa sintonia com eles vai depender sempre das preferências que nós elegemos na vida. Vai depender sempre das escolhas que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, daquilo que nós vamos buscando. E nós presenciamos isso em nós mesmos, quando nós refletimos sobre a grande diversidade de sentimentos, de ideias, de vocações que nós apresentamos. Um dia nós somos capazes de ter as emoções mais elevadas que nós já imaginamos. Somos capazes de ter o sentimento do amor, da solidariedade, da compaixão, da amizade, da fraternidade. E nesse mesmo dia nós somos capazes de manifestar, às vezes, ideias, pensamentos, palavras. Emitimos sentimentos que são de uma natureza muito conflitante com esses primeiros. Da onde vem essa grande diversidade? Né? De onde vem tudo isso? Vem de muitas influências que nós recebemos. Vem de muita interferência desse mundo espiritual que vem há muitos milênios interferindo na nossa evolução. Mas não interferindo porque são intrusos. Não interferindo porque são intrometidos na nossa evolução. Mas interferindo porque fazem parte desse contexto que nós chamamos humanidade. Quando nós pensamos na humanidade, normalmente o nosso pensamento se circunscreve apenas aos encarnados. Mas, na verdade, a humanidade é algo muito maior. A humanidade, ela compreende toda essa dimensão espiritual que envolve a Terra, compreende todos esses seres que trocam, de alguma forma, algo com aquela população aqui de encarnados. Nós somos, na realidade, uma grande população que se influencia mutuamente. E que, de alguma forma também, causamos impactos no mundo espiritual. Todas as ações humanas, sejam individuais ou coletivas, também interferem no mundo espiritual. Porque estamos como que numa simbiose, numa interação em que é inevitável as trocas que nós estabelecemos com eles. sejam elas positivas ou negativas. Então, o quanto nós somos influenciados aqui no mundo material, também o fazemos com eles do lado de lá. Também interferimos em muitas das realizações do que acontece do lado de lá. Mas toda essa interação que existe entre nós, encarnados e desencarnados, não é um processo solto no espaço. Não é algo que ocorre no mundo como um grande caldeirão que ninguém mexe, que ninguém adiciona nada. Na verdade, esse grande laboratório do planeta, essa grande oficina de evolução, ela é intensamente supervisionada por uma parte significativa dessa mesma humanidade. De seres sábios, seres generosos, seres benevolentes, que influenciam o mundo, tanto como encarnados, como desencarnados. E nós vamos encontrar aqui no mundo, e encontramos na história da humanidade, pessoas que, como encarnados, influenciaram profundamente os destinos da humanidade. Foram pessoas que, com as suas ideias, elas foram capazes de produzir grandes mudanças e grandes transformações. Estamos nos referindo apenas àqueles que semearam os ideais do amor, da bondade, da justiça, da fraternidade. Foram aqueles que trouxeram uma contribuição muito significativa para o pensamento humano, no sentido do homem compreender melhor a sua realidade e agir de maneira mais positiva. Então nós percebemos que a vida, ela se manifesta tanto, em tantas dimensões diferentes, e ela está tão atuante, e ela é tão intensa, as trocas que existem, a dimensão espiritual e material do mundo, que nós precisaremos pensar mais sobre ela, pensarmos mais sobre o que nos move no mundo, quais são os fatores que nos impulsionam nas nossas ações, nas nossas escolhas, nos nossos sentimentos. A que parte desse mundo nós temos contribuído, ou melhor dizendo, a que parte dessa população que interfere no mundo nós estamos em mais sintonia, em maior número de tempos, em maior número de dias, a que parcela dessa grande humanidade espiritual e material nós estamos sintonizados? Porque, como nós vemos, o fenômeno espiritual é presente no dia a dia de todas as pessoas. Poucos puderão ou puderam perceber uma manifestação espiritual mais evidente. Poucos puderam presenciar uma materialização, poucos puderam ter um contato com uma psicografia que, de maneira ali indiscutível, provasse a realidade espiritual. Mas a grande maioria tem muitas notícias desses fenômenos. Agora, esses fenômenos espíritas que estão mais presentes na vida de todos, poucos os percebem, porque eles passam como que diluídos nessa rotina, nessa vida que nós enfrentamos e que nós não percebemos. Daí a necessidade de a gente focar a nossa atenção aos detalhes da vida, para a gente perceber que esse fenômeno espírita também está presente nas nossas realizações. Ele também está presente no nosso dia a dia. Quantas vezes nós somos guiados, então, por influência espiritual na solução dos nossos problemas? E isso foi para a humanidade durante toda a sua trajetória aqui no mundo. Toda a humanidade, em todas as épocas, recebeu esse auxílio. Alguns conseguiam perceber e atribuir às divindades. Outros atribuíam à sorte, ao acaso ou à sua própria astúcia, à sua própria capacidade. Esquecendo que existem coisas que fogem da nossa capacidade de ação. Mas se a gente aguçar a nossa atenção, se a gente desenvolver a nossa percepção para os detalhes da vida, nós vamos perceber que esse fenômeno espírita, essa ação do mundo espiritual sobre o mundo material, está presente na nossa vida o tempo todo. São aquelas intuições benéficas que recebemos, são aquelas sugestões que o mundo espiritual vai colocando no nosso caminho e que vão nos dando possibilidade de melhorar a nossa vida espiritual. Porque no começo a humanidade pensava que a interferência dessa realidade espiritual no mundo material era apenas por capricho desses seres. Porque o homem via as divindades, via esses seres que ele não compreendia quem eram, como seres que, assim como ele aqui, tinham os seus caprichos, as suas vontades, tinham as suas imperfeições. Por isso que, quando a gente estuda a cultura desses povos, a gente vai perceber que eles atribuem muitas das características dos seres humanos aos deuses. E isso não escapou nem mesmo ao povo israelita, que tinha uma das mais avançadas concepções sobre a divindade. Porque muitos dos seus escritos, muitos dos seus textos religiosos, mostram o quanto eles atribuíram de imperfeições humanas à divindade que eles denominaram como Deus único. Yahvé, Jeová na língua portuguesa. Quantas imperfeições nós vamos identificar associadas ao Criador do Universo? Porque o homem, limitado então pela sua experiência, teve essa tendência de atribuir à divindade algo que ele percebia nele. Foi assim entre todos os povos. E até hoje nós fazemos isso. Porque muito do que nós temos de concepção sobre Deus é, na verdade, ainda o reflexo de como nós vemos o mundo, de como nós sentimos o mundo. Veja o exemplo daquelas pessoas que dizem, né? Deus vai te castigar. Porque em nós temos muito forte isso, de que alguém que erra merece castigo. Por isso que nós temos essa concepção, por isso que muitas pessoas expressam dessa forma. E até espíritas expressam dessa forma, quando eles dizem, né? Ah, mas ele vai pagar item por item tudo aquilo que ele cometeu de errado. Pode deixar que na próxima encarnação ele vai vir olho por olho, dente por dente, sofrendo tudo o que ele me fez sofrer. Nós estamos, mais uma vez, atribuindo a Deus, atribuindo à divindade, atribuindo às leis divinas, aquilo que nós consideramos como sendo o quê? A nossa compreensão de justiça. Na verdade, Deus não nos faz pagar nada. Deus não nos cobra nada. Na verdade, as leis divinas não fazem a gente passar por uma prova apenas para nos punir. Eles nos dão a experiência, muitas vezes escolhida, de experimentarmos a dor que nós insistentemente causamos ao outro, mas não para nos punir, mas com o objetivo de nos educar. Mas ainda assim nós temos uma via de libertação, que foi aquela que Jesus nos ensinou. Que o amor cobre uma multidão de erros, cobre uma multidão de pecados. Jesus trouxe no seu tempo a tradução do pensamento mais avançado sobre a divindade. Jesus, ele tornou a manifestação do mundo espiritual mais sublimada do que qualquer outro tinha feito antes dele. Porque tudo que ele traz do mundo espiritual é no sentido de tornar as pessoas mais fraternas. Todo o seu conhecimento é no sentido de disseminar no homem mais amor, mais compaixão, mais caridade, mais solidariedade. Tudo que ele transmite de conhecimento de natureza espiritual que ele é portador é para evidenciar essa necessidade que o homem tem de melhorar o seu sentimento para com o próximo e para com todos os seres. Jesus nos ensinou isso. É por isso que ele vai tornar essa manifestação do mundo espiritual o ponto máximo da evolução humana. Porque ele nos traz uma compreensão de que nós estamos aqui para uma finalidade que é o desenvolvimento desse grande e nobre sentimento que é o amor. É desenvolver esse grande potencial. E é por isso que ele nos ensinou o caminho da libertação das nossas provas, das nossas expiações. Ele nos ensinou o caminho da superação das nossas imperfeições, que era através do amor. Por isso que ele ensinou que o amor cobre uma multidão de erros. Por isso que nós podemos dizer que a lei divina, ela não nos pune. Ela nos educa até que despertemos. Ela permite as reações dos nossos atos até que nós acordemos a nossa consciência e nós percebamos o que nos cabe realmente realizar no mundo. E o seu grande ensinamento, a sua grande manifestação no mundo, né, nós temos através do seu ensinamento moral. Nós poderíamos relacionar muitos fatos espetaculares de Jesus, muitos fatos impressionantes e que são explicáveis pelo conhecimento espiritual que nós temos hoje, trazido pelos espíritos superiores. Mas o que mais destaca Jesus na humanidade não foi tanto os fenômenos, mas sim o alto grau de compreensão que ele tinha dessa necessidade que o homem tem de amor. Ninguém como ele antes havia ensinado isso. Ninguém como Jesus antes havia tratado as pessoas como iguais, sejam ricos ou pobres, seja nobreza ou plebe, seja quem for, todos são filhos de Deus. Todos trazem ali a mesma origem, a mesma condição. E todos são dignos da mesma atenção, do mesmo amor. Muitas pessoas negam fatos extraordinários a Jesus, porque têm o seu pensamento materialista, mas se buscassem na sua pessoa, naquilo que ele ensinou efetivamente, perceberiam a excepcionalidade de Jesus. O quanto ele foi fora, o quanto ele foi incomum no seu tempo, e o quanto ele é incomum até os nossos dias. Isso por si só já o mostra como um ser diferente da humanidade. Não que seja a divindade, não que seja um ser criado à parte, mas ele é o protótipo da humanidade do futuro. Jesus é o grande modelo para que a humanidade se inspirasse e pudesse, na sua evolução, conquistar a realidade maior, uma compreensão maior da vida e se tornasse uma outra humanidade. Por isso que os espíritos superiores foram responder a Kardec que o grande modelo que a humanidade deveria seguir para a evolução espiritual era Jesus. O grande modelo que deve inspirar o homem nas suas ações é o Mestre Jesus. Porque ele trazia esse código de fraternidade, de amor, ele traz essa compreensão do homem, de que ele deve viver de maneira fraterna, de maneira amorosa entre si. Isso por si só já destacaria Jesus. Mas nós vamos perceber que junto a ele ocorreram fenômenos espíritas também incríveis e extraordinários. Há pessoas que condenaram durante tantos séculos a comunicação com os mortos, mas Jesus foi alguém que conversou tranquilamente com os mortos. O que é aquilo que está relatado no Evangelho de Mateus, a transfiguração, se não o diálogo de alguém vivo com dois mortos? Quando Jesus sobe ao monte e conversa com Moisés e Elias, dois seres humanos que haviam desencarnado, que viveram em tempos diferentes dele. Elias, Jesus havia conhecido ele na última encarnação como João Batista, mas depois da sua morte, Elias aparece para Jesus juntamente com Moisés para conversar e falar com ele sobre os acontecimentos que teriam o final da jornada de Jesus aqui no mundo. Ali é o diálogo entre um vivo, Jesus, e dois mortos. Então nós vemos que o fenômeno espírita esteve na base do próprio cristianismo. Esteve na base da própria formação da cristandade. Mas como o homem fez nas épocas passadas, misturou suas concepções limitadas com aquilo que ele conseguia perceber da realidade espiritual, o homem foi adaptando essa realidade espiritual às suas crenças, à sua religiosidade da época, e foi tirando toda essa expressividade do fenômeno espírita na formação do cristianismo. Até chegarmos ao século XIX, e nós temos o cristianismo rejeitando completamente as manifestações do mundo espiritual, selecionando apenas aquelas que convinham para sustentar as suas crenças, ainda tão atrasadas, ainda tão apegadas aos mitos mais primitivos que a humanidade carregava. Mas felizmente no século XIX nós tivemos uma intensificação dos fenômenos espíritas. Eles de maneira intensa ocorreram em toda a Europa, despertando a atenção de homens sábios que os investigaram. Poucos conseguiram perceber que ali havia uma nova compreensão para a humanidade. E nós temos, felizmente, um que se dedicou tanto ao fenômeno e conseguiu perceber que além do fenômeno existia ali uma grande possibilidade para a humanidade. E ele investigando esse fenômeno, ele conseguiu extrair conhecimentos preciosos, valiosos, que se tornaram a base do que é o Espiritismo. Esse grande investigador do fenômeno espírita, Allan Kardec, ele soube ir além da manifestação espiritual, ele soube ir além do fenômeno e destacar o que esse fenômeno representava para a humanidade. Portas de um novo mundo que a humanidade sempre conheceu, que ela sempre teve acesso, mas não o compreendia. E ele, através de método, através de uma dedicação intelectual intensa a esse trabalho, ele conseguiu reunir as questões que hoje estão no Livro dos Espíritos, a síntese desse conhecimento espiritual que a espiritualidade maior vem tentando trazer à humanidade em todos esses séculos. Por isso que o Livro dos Espíritos, ele é para nós tão significativo e tão importante, porque ele representa a síntese de 100 mil anos de evolução humana no planeta. Ele é a síntese de um trabalho intenso presidido por Jesus através de milhares de seres que se dedicam, que se esforçam, que trabalham para trazer ao homem a compreensão do que significa a vida material e qual a correlação que ela tem com a vida espiritual. Nos trouxe esse conhecimento de forma muito clara, de forma muito didática, de forma muito acessível, desde aquele que é mais jovem até aquele que é mais idoso, daquele que é menos sábio ao mais sábio. Que possamos então, através do estudo, através da meditação, nos apropriar desse conhecimento espiritual e que ele possa servir para nós como um grande elemento de transformação e renovação das nossas vidas, porque toda manifestação espiritual, ela tem essa finalidade, a de nos despertar para a nossa verdadeira realidade. Espíritos temporariamente aprisionados no mundo material, mas com a finalidade de evoluir. Muito obrigado a todos.